humor não se brinca. Humor, humor, não se brinca, brinca. Humor, humor, não se brinca. Humor, humor, em Portugal. Humor, humor, com humor, com humor, não se brinca. Humor, humor, humor, humor, com humor não se brinca. Humor, humor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Com Humor Não Se Brinca, o melhor podcast sobre comédia que este país alguma vez viu. Aliás, se assim não fosse, por que motivo é que a bebida mais espetacular do planeta haveria de nos querer patrocinar? Imagina que tiras uma foto com aquela pose, metes no Insta 3 likes, bebes uma Summersby e de repente imagina que ganhas 500 milhões de seguidores e que mandas o Instagram abaixo. Imagina que tens de inventar uma nova rede social capaz de aguentar uma foto tua com aquela pose. Imagina um mundo do outro mundo. Summersby é fruto da tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. Pois bem, o episódio desta semana revela na íntegra o que se passou no São Jorge na edição de 2018 dos Monstros do Ano, a cerimónia que premeia e celebra os momentos mais inusitados da sociedade portuguesa e que todos os anos elege o Monstro dos Monstros. Contudo, os monstros são amigos e a ideia é que todos os nomeados queiram receber o seu monstro. É o caso de algumas figuras proeminentes que aqui irão aparecer. Toda a cerimónia, para além do som que irão ouvir, estará disponível também em vídeo na Speaky TV, um canal de muito prestígio, liderado por uma pessoa de grande prestígio. Muito. Onde esvoaça o urubu? Lá no domínio dos chacais habita o grande Calibu, o imperador dos imortais. Eu sou o grande Calibu, tenho poderes fenomenais, aterrorizo e faço bum, e as gentes fogem, gritam ai. Ele é o grande Calibu, é portentoso e tal e tais, come políticos em cru. Oh Calibu, tu és demais. Oh Calibu, nosso sublime educador. Oh Calibu, nosso mentor. Não há maior, só mesmo tu. Não há melhor, só mesmo tu. Seja quem for, cancer, porra, por favor. Pelo rumor que eu te vê mesmo no fundo. Meu maior, a tua cura, mas te amor, a Calibu. É o Calibu, rei dos animais. Já está à vossa espera. Marujos, navegadores, mariantes, delícias do mar que nos ouvem. Está de volta a Regata de Barquinhos a Remos. Inscrevam-se o quanto antes na página oficial do Facebook e marquem a vossa presença no maior evento náutico do mundo. As inscrições são gratuitas e o concerto dos Capitão Fausto também. Quinta edição da Regata de Barquinhos a Remos. Sábado, 16 de junho, 15 horas, Largo do Campo Grande. Entrada livre. Apoio. Summersby. Muito bom dia. Meu nome é Francisco Letão, futuro Rei Grove. Para a nova era, o novo mundo. A 22 de dezembro do ano 2012. O comentário que eu venho aqui deixar neste preciso momento é o seguinte. Hoje, dia 8 de fevereiro do ano 2010, faltam 6 meses até chegar ao dia 8 de agosto do ano 2010, dia em que está previsto até mesmo já estudado pela ciência portuguesa, de que há um terremoto que vai acontecer em Portugal. Cerca de 76% da margem costeira será destruída. Nós não podemos permitir que 76% da margem costeira de Portugal, de norte a sul, seja destruído. O que é que será dos nossos pescadores, da população portuguesa? O que será da vida marítima? O que será de nós todos, que neste preciso momento estamos em Portugal? Democrático. Aqui do lado esquerdo. E aqui do lado direito. Tem a haver uma guerra entre... Era mais vivo. Então, nesse caso, vou ligar ao deputado de banho. Sim? Olá, tudo bem? É o Fernando Alvim que fala. Uma vaca brava está a lançar o pânico numa aldeia do concelho de São Pedro do Sul. Até os militares da GNR já tiveram de fugir do animal. A vaca brava ataca sobretudo durante a noite. O animal anda a provocar o pânico na aldeia de Moldes, freguesia de Pinho, nos arredores de São Pedro do Sul. Há duas semanas que as pessoas deixaram de ter sossego. Além de assustar a população, o animal de grande porte destrói as culturas agrícolas. Anda aí já para aí à volta de 15 dias e tem feito aí muitos estragos. E não é só isso, é que há muita criança aqui e ela anda aí por perto daqui do restaurante e é muito perigoso porque ela diz que é brava. A heroína de Moldes, em São Pedro do Sul. Foi ela que conseguiu apanhar e amarrar a vaca brava que há mais de duas semanas andava a alarmar os habitantes daquela aldeia. E vi outra vaca castanha que não era minha. E eu, epá, então o que é que se passa aqui? Não sabia que a vaca que andava, a vaca nenhuma perdida. Tentei caçá-la ao máximo dos máximos. A agricultora amarrou a vaca, mas depois contou com a ajuda do marido para a meter dentro do corral. Foi nessa altura que o animal usou mais uma vez de violência. Já estava lá dentro a minha mulher a puxar pela dita, a corda que ela trazia de rastros, já lá para dentro, para puxar por ela. E eu a segurar a outra e a largar a outra do trator para ela ir indo. A gaja faz uma investida, mete as patas à frente no ar, deixa-se cair através para baixo e manda-me uma amarrada. E eu vou a fugir para trás para o portão e ela caça-me na perna. Se ela me caça pela barriga, matava. Se eu a soltar ali, você não caça mais. Esta vaca não é admissível ter um animal destes. E eu estou com medo que se ela soltar ali, caçar aí uma criança ou alguém no caminho, ela mata logo. Tem outros. Continua-se com fome. Trago pizza. É mais? Pizza atrás. Trago uma pizza de extra queijo, pepperoni e é só. Uma pizza para quantas pessoas? Penso que seja só para uma. Mais alguma pergunta? Sei que é para o 33, por acaso não tem aqui o andar. Verdade, não tem o andar. Para vocês? Não? O que aconteceu foi o seguinte. O que aconteceu foi, houve uma desordem entre nós, porque uns querem que as mulheres vayam à frente, outros querem que as mulheres vayam atrás. Houve uma desordem entre nós e dois meus colegas pegaram-se ali. Entretanto, nós estávamos ali, eu fiquei só à frente, eu fiz assim, começaram a se empurrar uns aos outros. Um polícia, do nada, deu-me com o carro, a falar comigo, eu disse, tenha calma, eu não estou a fazer nada, estou assim. Provavelmente alguma cabra deve ter apanhado. E de repente está-me com um cacete na cabeça, para quê? Isto é para quê? Vai ser hospitalizado. Como? Vai ser hospitalizado. Não, agora quero ir ao jogo primeiro. Mas, tendo em conta a sua situação, acredito que o melhor seja ir ao hospital. Não vou, vou à bola. Oh, Estimável público, pedimos o vosso sentido aplauso para os apresentadores da cerimónia. Primeiro, a incrível Joana Marques. Boa tarde, bem-vindos. E agora, se tudo correr bem, entra o grandioso Fernando Alvim. Por menos estavam a pensar que ia ser só a banda, não é? Eu senti isso. As pessoas, enganei-me, afinal vinha um concerto. Eu temi que pudesse ser assim os monstros do ano, que era a banda durante uma hora. Sim, não é? E era se um calhar concerto. Era melhor do que nós, não é? Mas pronto. É possível, é possível. Eu gostava de fazer uma pergunta, que é habitual. Quem de vocês é que já veio aos monstros? Cometer o mesmo erro duas vezes é... É verdade. Quatro, meu Deus, isso já dá em treinamentos. Quatro vezes. Dez, temos ali totalistas. Há uma totalista? 10 vezes? Incrível, incrível. Merece um monstro, se calhar ainda damos um monstro hoje. É possível. Ah, porque falamos nisso, já sabem que há muitos nomeados, nem todos eles puderam vir, irão perceber mais à frente algumas das razões, não é? Alguns não quiseram, podiam, mas não quiseram vir. Lembro-me de há dois anos, sim, ganhou o Pedro Roja, e eu enviei-lhe um mail a dizer, olha, vai ganhar o monstro do ano. E ele respondeu a dizer, não quero, obrigado. Pelo menos agradeceu. Acho que se fosse uma mulher, ele tinha tratado pior. Isto é, as pessoas podem rejeitar o seu monstro, sendo que, na verdade, os monstros são amigos. Eu acho que se eu fosse nomeado e vencesse, eu sentiria um orgulho grande. E nunca pensaste nomear-te? Já, várias vezes. Mereces, é que mereces. Mereço, não é? Um dia destes eu ganho isto. Mas, por enquanto, temos tantos nomeados... que não é necessário. Vamos começar então com a primeira categoria, a sempre apetitosa categoria Frase do Ano. Como é que está o espírito da equipa e se essa confiança se mantém para o jogo de amanhã? Jorge Jesus. Bom, boa noite a todos. Buenas noites. Catalina. Mas deixe-me terminar. António Leitão, deixe-me terminar. Para concluir, António, por favor. Foi com a lei anterior que Legionella passou a ser totalmente proibida. Passou a ser não zero. Proíbe uma bactéria. Fiscaliza-se uma bactéria. Parece que isto parece-me mais não, ou menos ouça, lógico. Antes de 2013. Não pode proibir a Legionella. Antes... Bruno Carvalho. Eu tive que ouvir coisas que era o timing. Mas qual timing? Eu não tenho timing. Eu sou 4 da manhã e não durmo com o olho aberto, graças a Deus. Quando durmo estão os 3 fechados. Sabe todos, o meu nome é o Antti e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês já viram no título, sim, eu já não sou vegetariano. Vou-lhe só dar um dado sobre a cannabis. Recente, 75% das pessoas que consomem cannabis envolvem sexualmente com pessoas do mesmo sexo. Acha que sem a cannabis 75% das pessoas se envolvem sexualmente com pessoas do mesmo sexo? Então agora responda-me. Acho que cannabis para fora. Altera a consciência ou não altera a consciência? Aquelas 75% de pessoas que fumam, homens e mulheres, que se envolvem, homens que se envolvem sexualmente, acordam, vamos dizer assim, envolvidos com homens na cama. Ou mulheres com mulheres, esses 75% sem a cannabis também tinham consumido. Vá, diga-me. Diga-me que tiver coragem, senão corta a barba, homem. Eu nunca fumei. Não, olhe. Cristina Ferreira. Certa! Todos nós temos famílias e há linhas que Bruno não se Carvalho. Passam. Eu já disse isso várias vezes, há linhas que não se passam e foi chato ver os familiares dos jogadores ligarem preocupados, do staff, os meus próprios pais, a minha mulher, as minhas filhas. Mãe da Fanny. Sim, bem, filha. Linda. Simplesmente Fanny. Ah, mas já agora porquê Fanny? Porque Fanny, na Suíça, na altura... Era o nome de um cavalo campeão. Campeão. É este mesmo nome que eu quero pôr à minha Fanny. Que ela vai ser uma campeona na vida dela. É uma das categorias que tem mais nomeados. Quem é que será? E todos fortíssimos. Eu não consegui escolher um. Quem é alguma que será vez, já agora perguntar, Alvin, alguma vez te aconteceu aquele efeito secundário da cannabis? Até agora não me aconteceu, mas é incrível. Mas cuidado, não fumes. Acredito. Sim, sim. É preocupante. Ora bem, sem efeitos de cannabis, decidimos o júri dos monstros. Os monstros têm um júri, talvez não saibam. Um júri idóneo. Mas há muitas categorias que podem ser por aclamação popular. Atenção, já lá vamos. Não é o caso destas. O júri, de forma consensual, atribuiu este primeiro prémio, esta primeira categoria, a Fanny, com um cavalo campeão. Fanny não pôde estar presente, mas... Eu sei. Nosso coração também chora com é isso. É verdade. Mas ela enviou um vídeo para os monstros. Nem tenho palavras. É caso para dizer que este é o troféu de uma verdadeira campeona. Pois é, é meu e da minha querida mãe. E a todos vocês que também são campeões. Só por estarem aí. Um beijinho muito grande aos monstros do ano. E já sabem, campeona forever. Aí está, Fanny. Muito fair play da Fania. É verdade, foi uma verdadeira championa. Foi. Próxima categoria. Vamos para um monstro indignado. E foram várias as indignações que marcaram este ano monstro. O ano entre a última edição dos monstros e esta. E vamos São todas ver. Fortíssimas. Mais uma vez São vai ser fortes, difícil escolher. Muito fortes. Cláudio Olha, Ramos. Eu sei uma coisa, eu sei que se tirasse um curso e a minha função fosse ser técnico de ar-condicionado, eu garanto que não deixava um trabalhador a penar a trabalhar num programa de televisão, num estúdio de televisão, primeiro com 40 graus e agora com menos 10. Eu se tirasse a porcaria de um trabalho de técnico de ar-condicionado, eu era o melhor técnico de ar-condicionado. Porra, é porque eu trabalho de 30 graus e agora estou com 10. Eu estou doente. Apetece-me levantar e ir para casa. Eu sei, meu querido. Desculpem lá, isto é inadmissível. Aqui para o pé de mim, não, eu estou mais... igual. É se vou lá e desligo o ar-condicionado ou ligo o ar ou trago uma ventoinha, faço uma coisa qualquer. Eu não posso trabalhar assim. Eu se fosse técnico, eu garanto que eu resolvia isto. É que eu tenho um técnico aqui para me resolver um problema. Eu estou com 40 graus e agora estou com 10. Estou doente, eu tenho que trabalhar amanhã de manhã. Posso até ter que dizer isto aos gritos. É que eu estou há 3 anos a dizer isto. Há 3 anos. Agora tenho um braço que não consigo mexer. Que porca, pá. Eu estou a trabalhar. Pá, eu não estou sentado a brincar. Eu também sei o que é isso. Por amor de Deus, pá. Vamos. Por amor de Deus. Vamos avançar. É que é sentar e brincar. Estou aqui, estou a brincar. Está ali sentado com uma camisa cor-de-rosa, está ali a brincar. Eu estou a trabalhar. Amanhã, às 7 da manhã, estou aqui outra vez a trabalhar. Se não me despedirem. Porque eu estou há 3 anos para que me resolvam um problema do ar-condicionado. Há 3 anos. Por amor de Deus, pá, é preciso perder a porcaria da paciência. Cláudio, calma, há bocado estava muito quente. Há bocado estava com 40 graus, agora estou com 10. Amanhã tenho que trabalhar de manhã, estou na cama. E estamos todos hoje, está a vir muito. Mas que afinal, é cá uma pessoa que deve receber para controlar o ar-condicionado. Eu sei que isto é. Desculpa, não, senhor, isso não é. Vou escapar assim. Desculpa, está aqui escrito. Sócrates. O senhor diz-me aqui. Desculpa. O senhor engenheiro. Mas eu não quis levantar a voz por desrespeito. Quis levantar a voz por indignação. Desculpa, mas não passa por cima disto. Dá-me licença. O senhor procurador afirma aqui, favorecido. Isto é um insulto para quem foi primeiro-ministro. Insulto. Não vou ser desculpa, desculpa. O senhor está a inventar. Porque o senhor está a dizer que houve corrupção pela aprovação do plano regional. Isso é mentira, senhor procurador. Dizer que tira. Não, não tira. Não tira. Fim de 2 anos e meio. Não vá por aí. Primeiro, o que oferecido por quê? Estou a falar de um amigo. Oferecido o quê? De uma empresa? Nossa, vai parar. É uma conta. Mais uma vez, isso não me diz nada. Eu não conheço holandês nenhum. Eu não conheço mal nenhum. Está a o seu quadro mental. O seu quadro mental é este. Estava aqui a dizer que fui eu. Estava aqui a dizer 3 páginas, 4. Dá-me licença. Não, é o que é isso. Vê pá, eu fui passar férias com o Carlos Santos Silva. Ele pagou a casa. Eu paguei todos os jantares. Mas será que isso vale alguma coisa para a sua cabecinha? Duvido. Desculpa lá. Opa, não diga as negras. Estava aí. João Sousa. É inacreditável. E a receber aqui uma advertência por parte de René Liechtenstein, segundo a justificação do árbitro de cadeira, por obscenidade audível. Não, se está. Sai. E afirmando não ter proferido qualquer tipo de obscenidade. Este cara não existe. Não. It's no sense what you just gave me a warning because of this. There's no sense. I just won the point. So how can you give me a warning? Deixa de ter alguma razão naquilo que vai dizendo João Sousa, mas nesta altura o melhor mesmo seria seguir em frente e tentar deixar essa situação para trás. Este caso é normal. Desculpa, este caso é normal. É inacreditável esta merda. Este gajo não dá uma para a caixa. Pá, foda-se, eu não lhe pela resposta. Pá, inacreditável. Se vê com um gajo mentalmente, esta merda dá um gajo maluco, caralho. Dá maluco. Foda-se, é maluco? Dá maluco, caralho. Estes filhos da puta não vão gozar comigo, caralho. Retiro o título. Anónimo. Tenho títulos, caralho. Eu sou do Sporting, filho da puta. Foda-se. Oh, caralho. Filhos de uma puta, meu. Foda-se. Coentrão. Não! Bruno Carvalho. Nada de cuecas. Próximo tentar fazer uma cueca não joga mais. Que esta merda, caralho? Foda-se! Então, mas estamos quê? Estamos lá na frente para ter talento ou estamos em zona de jogar? Foi mais uma decisão muito difícil para o júri. Mas o júri teve que decidir também aqui nesta categoria. E a decisão... Quem achas que foi? Sabes quem foi? Sei, eu acho que só não dava ao Sócrates, porque tive muito medo quando ele fez aquele gesto assim, sabes? Aquela coisa. Não me diga isso outra vez. Eu fiquei a pensar, o Sócrates faz bons negócios. Ele pagou os jantares, mas o outro, o Caixa de Silva, pagou a casa. E aposto que os jantares foram todos no chinês, não é? Vimos aqui outra vez, gosto muito de Xiaomi. Eu acho que o premiado com este troféu é um bocadinho mais pacífico do que o José Sócrates. Acho que é seguro dar-lhe o monstro do ano. Achas? Acho. Vamos para aí? Sobretudo se não houver problemas térmicos. O vencedor desta categoria é Cláudio Ramos. Oh, Eu não disse que... Até estou a tremer. Ai, espera, dá-me o microfone. Nunca me deram um prémio. A semana passada podiam-me ter dado um Globo de Ouro. Não me deram. Estavam à espera disto. Trouxe uma camisolinha de cachemira, porque o ar-condicionado está... Para o caso está frio. Olha, a primeira pergunta, Cláudio. É. Já despediram o técnico do ar-condicionado da SIC? Não despediram o técnico. Houve até, devo dizer, uma manifestação por causa dos técnicos. Ficaram muito indignados comigo. Mas... Não, mas é que eu acho que vocês sabem que estão aí, que sabem que são que pagam, não é? Que às vezes estamos a trabalhar em condições que não são normais. É muito frio e muito calor. Eu tenho um braço que não sinto. É verdade. Juro. Nunca mais está mal. Nunca mais? Nunca mais. Quer dizer que aquele puxão de orelhas deu resultado. Funcionou. Boa. Funcionou. Deixa. Ai, desculpa, quero. Ok, não. Pode. Isto quer dizer que resultou a tua reivindicação. Resultou. Eu acho que todos devíamos fazer o mesmo. Se calhar num tom abaixo. Porque eu não sei como é que não fui despedido, também devo dizer. É porque eu sou muito bom. Eu... E aquilo era tudo mentira. Cláudio, obrigado. Este episódio já foi há 2-3 meses. Foi na mudança do tempo. Ok, claro. Neste momento tens alguma indignação? Alguma indignação atual? Eu acho que tenho uma. Pensa bem. Mas não me lembro. Mas tenho. A comida da cantina da SIC está tudo ok? Mas eu como sempre omelete. Ok. Não faz diferença. Mas eu tenho sempre uma indignação qualquer. Que eu sou insatisfeito, sabes como é que é, não é? Nasci em 74. Mas... 73? Não, assim, mas não. Enganei-me. Olha, e onde é que vais guardar este monstro? Quem é que vou dedicar? Não, também podes dedicar, sim. Estava a perguntar onde é que vais guardar em casa, se tens assim uma vitrine. Não tenho vitrine, mas tenho cuecas, sabem que eu gosto muito de cuecas, não é? Então mas será que num dos teus próximos vídeos de Instagram, quando claro. Danças em cuecas, podes estar com o monstro... Em vez das cuecas? Não, nas cuecas. Ah. Não sei se é suficientemente grande, mas eu vou tentar. Obrigado. Cláudio Ramos. Parabéns. Muito bem, o primeiro premiado a receber fisicamente este prémio, aqui ao vivo. Nem todos têm coragem de vir fazer isto, hein? É verdade. Muito corajoso, Cláudio. Vamos para a próxima categoria. Vamos. É o monstro poliglota. Quase que adivinho quem também vai ser o primeiro Cláudio, nomeado, pensando não é? Bem. Pois era. Boas noites, Catalina. Dois jogadores diferentes. Ronaldo, que joga nas posições que são mais fáceis de identificar. Messi, que posiciona nas posições entre linhas que é mais difícil de identificar. Mas são os dois com características diferentes, mas muito difíceis de marcar. Fábio já jogou o ano passado, fez 280 minutos. Este ano já fez 500 e poucos minutos. De excitação por rien. Sabino. Moi, j'ai vu la bière tomber. Que vous trouvez pas que vous avez rajouté un petit peu? Ricardo, je vous le demande gentiment. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment c'était... Tu es calme? Je suis calme, mais j'ai le droit de vous poser la question. Donnez-moi votre opinion. Je peux répondre? Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, quand je suis ici, il envoyait, pour notre joueur, il envoyait pour moi une chose que je ne sais pas qui est. Mais vient une chose qui est heavy. Comment on se dit heavy? Lourd. Je sentais une chose dans mon pied. Bon, je ne vois pas. Vous êtes un peu nerveux, Ricardo. Vous êtes nerveux. Que nerveux de quoi? Então já ganhei o match, já estou a ganhar o match. Ah, mas bravo! Já ganhei o match, já estou a ganhar o match. Já estou très contente. Je prends une chose dans mon pied et après je sortis. Ele demande que je vá. Que je sorti do terrain. Je fais comme ça. Ele vai pour moi une chose et je sorti do terrain. Ça, ce n'est pas normal. E ele vem e mete-me à hors de outside. Dehors. Dehors de là, vous n'êtes pas content. Le terrain, c'est ça. C'est ça qu'après. Vous avez je ne vois pas, je dis à toi, je ne vois qu'est-ce que c'est envoyé. Je okay. Sentir une chose forte à mon pied. Qu'est-ce que tu veux que je dis? J'ai changé mon mentalité, mon Ah non, mais on ne va pas vous changer. I can't lie, comment on se dit? Je ne peux pas mentir. Gente, para meter. Otávio Machado. Foi caro, foi. Quanto é que vão hoje? Quem? Badóis. Ah, mas espera aí. É por isso que ouvi aquela imagem do Badóis ser agora o curativo. O Badóis agarrou-se, oh Jesus, a chorar. Não só porque é um ser humano, mas especialmente a pessoa qual? Que é. Badóis. Basdaste. A pessoa que é. Agora vê, ela diz: Badóis. Foi caro, foi. Quanto é que vão hoje? Quem? Badóis. Bom, neste caso o júri não decidiu, por isso esta vai ser a primeira categoria decidida por aclamação popular. Vamos a isso. Quem é que vota em Jorge Jesus por Palmas? E quem é que vota em Sapinto? Cuidado, cuidado. O público não está a ajudar assim tanto, não é? Até agora. E quem é que vota em Otávio Machado? Isso quer dizer que o vencedor é Otávio Machado. Chamamos ao palco aqui alguém que queira receber o prémio em nome de Otávio Machado. Alguém no Almela, não sei. Bem equipado e tudo. Imagina que tiveste mais um dia difícil no emprego. Sais e vais beber uma Summersby. De repente, imagina que o bar se transforma numa praia e o frio que está deixa de estar, porque estás numa Sunset Party. Imagina que vais ter a maior noitada da tua vida. E não vai ser a trabalhar. Imagina um mundo do outro mundo. Summersby é fruto da tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. Parabéns. Ainda por cima do Sporting. É uma noite em grande, um ano glorioso. O que é que queres dizer com a propósito do Basdas? Olha, espero que seja campeão para o ano pelo Sporting. E conheces o Otávio Machado? Já o viste pessoalmente, o Otávio Machado? Não. Não, ver. Não queres ver? Como é que está a tua esperança para a próxima época e para o atual estado da tua equipa? Não, já estou nervoso, ainda não me deixo mais nervoso do que isso. Já. Uma mensagem para os jogadores que estão a ver esta cerimónia. Que é nenhum, mas deixa a mensagem. Se calhar o Coentrão está. Já estava à espera de ganhar o... com o murro. Não, que fiquem no Sporting, que nós estamos cá para apoiá-los. Muito bonito. Uma salva de palmas aqui para o nosso Sportinguista. Obrigado. Obrigado. A ganhar aqui este monstro em representação de Otávio Machado. Esta edição dos monstros pode ser gloriosa para o Sporting. Podem ganhar mais títulos do que nos últimos anos todos juntos. É bem possível, né? Que isso aconteça, sim. Vamos ver como é que corre a cerimónia. Para já está a correr bastante bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Passamos, se calhar, à próxima categoria. Sim. Que é o Monstro Ordinário. Monstro Ordinário. Olha, foda-se! E a tua mãe, caralho? Eu mando a tua casa. Casa. Teu pai não vai... Momento, e não é um momento fácil, porque o início da época muitas vezes para alguns jogadores não é muito fácil. Quanto ao William Carvalho, não sei, é uma opção de Fernando Santos que eu respeito, porque o William Carvalho de facto foi um jogador importante na seleção, foi titular indiscutível. Agora caralho, meu bendito caralho! Vai me roubar, meu bruxo, caralho! João Pinto. Anos foi isso que aconteceu, que eu não quis dar a taça a ninguém, mas isso foram coisas que aconteceram no momento. Ele é que tem que esperar. Foda-se, estou em direito. Agora. Um amigo, constitucionalista, aliás, peço desculpa, Jorge. Peço desculpa, o constitucionalista esteve aqui. O partido se una, que não faça guerras de alecrim e manjericona, porque senão ele terá de manjericona, peço desculpa. Com a distribuição gratuita de 15 mil fatias de pizza. Não te cheira a melancia? A melancia? Sim. Foda-se. A melancia? A melancia? Sim. Foda-se. Sabes que eu fico na dúvida se estas pessoas serão família umas das outras, não é? Se calhar o miúdo é filho daquele senhor do Benfica e este é avô. Tem sentido. Pode ser tudo a mesma família. Pois, tem sentido, tem. E agora quem é que vai ganhar? Sei, isto é muito difícil. Acho que não conseguimos tomar essa decisão sozinhos. Como é que fazemos isto? No impasse dizemos um palavrão, não é? Já sabemos. Aclamação popular, terá que ser. Quem é que acham que vai ganhar? O puto? Ou a Judite Sousa? Espera aí, vamos decidir. Entre Judite e Sousa são os mais fortes, não são? Acho que sim. Um duelo entre a criança e a Judite. Ok. Para o puto, por palmas. Judite Sousa. Menos. Ganhou o miúdo. Será que está aqui algum miúdo a ver esta cerimónia? Era giro, não é? Para começar, ia aprender imenso com este vídeo que... Temos aí um miúdo. Quem é a pessoa mais nova aqui? É uma miúda. A miúda pode vir aqui receber. Andando. E agora a miúda vinha aqui e dizia-se centenas de palavrões. Tamanho, é triste, pois mas elas é, são engraçado. Um bocadinho mais altas que eu, na verdade é um bocadinho mais vocês altas. São irmãs? Não. O vosso prémio, são primas. São primas, são as minhas amigas já? Às vezes. Que idade é que vocês têm? 12. Desculpa? 12. As duas têm 12 anos. Ok, dizem palavrões já ou não? Não. Como os meus pais estão cá, não, mas se eles não tivessem... Se não tivessem, diziam palavrões? Sim. Qual é o vosso favorito? O vosso palavrão favorito? Começa por que letra? Sim, por que letra? F. Ok. Esse, ouviram ali alguns palavrões que nunca tinham ouvido? Ou já tinham ouvido todos aqueles palavrões? Já todos. Andam na escola, não é? Claro. Em que escola é que andam? Na Cidadela. Pois, está certo. Já não se fala como antigamente em Cascais, não é? Vocês têm alguma ambição? O que é que querem ser? Não sei ainda. Os miúdos dizem muitos palavrões uns com os outros. Na escola? Sim. Especialmente mais velhos. E fumam também, os mais velhos. Fumam? Fumam. Vocês, no entanto, nunca fumaram, não é? Não. Nem sequer pensaram nisso. Não. E beber álcool? Não. Também não. Não. Nem nunca vão beber, não é? Talvez. Muito provavelmente, sim. Estão a ser sinceras, isto é bonito. É possível que estejamos a conversar com futuras alcoólicas. Daqui a uns anos vamos ver. Para já ficam com esse monstro. Olha, quem é que vai guardar o monstro? Como é que decidem? Para que casa é que vai? Vai guardar o meu cão. O meu cão guarda melhor que nós. Muito bem. Muitos uma parabéns. Palmas para as primas. Aos 12 anos, já sabem palavrões, já pensam em beber. Conhecem pessoas que fumam. É assim que tudo começa. O mundo está perdido. E nem sequer fumam aqueles cigarros eletrónicos como o Bruno de Carvalho, não é? Pois. Fumam mesmo. Olha, vamos agora a uma categoria que é das categorias que nós, enquanto júris dos monstros do ano, temos um maior prazer. é a categoria Tag Life. Jorge Jesus. Ter uma plantação para plantar um tomatal. Comprei tomate em semente, cavei, plantei e reguei. Dediquei-me inteiramente. Tá bom, tá bom. Agora de baixo, de baixo. No fundo, não há mesmo nada como um bom mergulho. Olá! Olá. Então, deram ali uns bons mergulhos. Sim. Esta água. Está boa. Não sei se acredito. Como aqui um bocadinho de água. Assim à primeira não custa a entrar? Não. Se for com jeitinho. Onde valia tudo para meter a bola no pé. Putz, trocavam os livros pelas minis no café. Gajas davam os três só para passarem com 10. Aquele dread que anda armado e mal pela rua. Aprende que a pulsa dele também é. Ô, o que é que faz a vida? Desempregado. Desempregado? É que ele não arranja nada. Ah, já não é brilhante, não arranja. E o que é que fazia? Carteirista. Carteirista? Carteirista. Faz ele tudo bem. Supostamente descontava no estágio. Eles quiseram que a gente dissesse mais essas 60 horas, sem descontar no estágio. E essas 60 horas fazem onde? Pode ser o hotel aqui na escola, acho que é o hotel aqui da escola. Tu já fizeste isso? Primeiro ano. Estás no primeiro ano. Ei, é o gajo, brutal. Ei, vai. Como é que é possível? Brutal, isso parece a Rússia. Dizem o gajo para chamar a assistência. Get out the way, get out the way, bitch, get out the way, move, bitch. Boa, Adepto. Sporting, zero. E o Bruno de Carvalho, que vai te chamar a trolha, outro sítio ao nosso presidente. Bruno de Carvalho, para ti. As crianças realmente são o melhor do mundo, não é? É incrível. E há pouco tivemos aqui um dos nomeados, era amiguinho das primas. É verdade. Desde... O tabagista. E agora o que é que fazemos? Mais uma vez o júri aqui sentiu enormes dúvidas. Não sabemos quem é que poderá ganhar esta categoria Tag Life. Todos muito fortes, desde o senhor da Emel. O senhor da Emel foi muito aplaudido aqui. E mais? O rapaz da praia, com jeitinho. JJ, ali a fazer a sua arrumação. E agora, público, mais uma vez temos que decidir e precisamos da vossa ajuda. Emel. Por palmas, o senhor da Emel. São tudo pessoas revoltadas com a Emel, não é? Já todos tivemos o carro bloqueado e quisemos fazer aquilo, se eu soubesse. Alguém que já tenha sido bloqueado pela Emel e que queira receber este monstro. E que chega aqui ao palco rápido para o receber. Mas tenha sido bloqueado pelo Emel. Assim pode contar essa história. É a história de um bloqueamento de Emel. Não está ninguém? Temos aqui uma pessoa. Quem é que já não tem problemas com e-mail? Já tiveste, claro. Claro. Quantas vezes? Três. Bloqueamentos e, sei lá, umas 20 multas, qualquer coisa. Algumas já prescreveram, entretanto. Algum episódio que tenhas tido e que te recordes, que tenha sido mais traumático? Se bem que são todos, não é? Nesses momentos, o que nunca apetece é, sei lá, bater nos gajos da e-mail. Mas nunca bateste, de facto. Não, que os gajos são calmeirões. Pelo menos eles escolhem-nos assim, sim. Isso é em que zona? Não conheço esses calmeirões? Santos. Ok. O que é que queres dizer, possivelmente, às pessoas que já foram bloqueadas e em relação a este senhor que foi para todos os efeitos uma espécie de herói? Façam o mesmo. Aprendeste, conseguiste aprender ali a técnica ou achas que consegues reproduzir? Era o meu avô, portanto. Uma salva de palmas para o grande vencedor. Parabéns. Do Tag Life, obrigado. E agora, depois desta categoria, vem um monstro, what the fuck. João de Sá Marques e Ismael Sandro Marques, de 18 anos, foram detidos com duas buchas de maconha no valor de R$20. Eles pediram informação na rodoviária e chegaram até a pedreira. Foi uma tentação de fumar uma maconhazinha. Quem quando era jovem, quem nunca fumou? Acho que há muitos poucos, por muitos que digam que não, mas deve haver muitos poucos que nunca tivessem fumado uma maconhazinha de R$20, R$10, não desfazendo ninguém e incluindo todo mundo. Eles não sabiam nem onde estavam. Eu não tenho que fazer assim. Oh, cara, não tenho que fazer isso, não. É a minha cara mesmo. Eu posso até o meu pai ver, a minha mãe. Eu sei que vou levar na cara por o meu pai e minha mãe. Tenho vergonha disso, é verdade, mas vou encarar a situação. Eu comprei, e mais vergonha ainda tenho, uma criança de 18 anos, eu para poder... que a minha esposa não duvidasse de mim de onde eu ia, para não pensar que fosse meter com uma garota ou coisa assim, para ela saber como lá em Portugal nós temos respeito pelos mais novos, mais pelo sobrinho. Então eu disse, eu vou levar o meu sobrinho comigo, e ela liberou eu ir, entendeu? Então, coitado. Ela sabia que você estava indo lá? Não, sabe lá ela. Foi escondido, né? Eu fui e disse a ela, vou aqui resolver um assunto, venho já. É isso aí. E ela ficou, onde é que tu vai? Para ela não pensar que a gente ia para coisa da má vida, de mulheres. Eu disse até para ela, eu vou levar o meu sobrinho comigo. Aí ela descansava, ela vai ter sobrinho. Então de certeza que ele, se levar o sobrinho, não vai ter com mulheres, nem vai fazer coisas que esteja mal para o casal. Vamos cortar? Portanto, o senhor está à praia, estava de inverno e de verão. Como é que é? Nunca tem frio? Não. Quando está a sol, vem para a praia. E também se pincela com protetor barra bronzeador. Tenho aqui, tenho esta cuidado, faço isto. Faço assim, para, e geralmente estou sozinho, para não estar a coisa, faço assim. E não precisa de ajuda, não é? Não é preciso de ajuda de ninguém. Está a cumprir. Está nas costas. E assim por trás. Até porque Portugal, infelizmente, Portugal, dos países da Europa Ocidental, é dos mais atrasados, dos salários mais baixos, reformas mais baixas, dos países mais atrasados, é o que tem mais benfiquistas. Portanto, o país com mais benfiquistas é o mais atrasado da Europa Ocidental, ou dos mais atrasados, porque atrás de nós só está a Grécia, né? Infelizmente. Portanto, é o excesso de benfiquistas é o que provoca nos países. Mas, infelizmente, como eu digo, né, fica o sentimento de tristeza, porque a equipa merecia sair daqui com pontos e infelizmente não conseguimos. Ficou 0-0 o jogo, Jonathan. Não sei se tem noção disso, não é? Estará um pouco confuso com o resultado final. Fiquei, eu achei que o último lance ali tinha sido gol. Acabei não percebendo. Estou a dar-lhe uma novidade. Pô, agora estou... contente com o ponto conquistado? Agora estou mais feliz, porque no lance ali, o último, acabei batendo ali, tomei o pé um pouco na cara e fiquei um pouco tonto. Mas feliz então, né? E esquece tudo que eu disse aí. Mas... vejam o que é que eu fiz para o Carlos Pinho. Ei, já viram? Isto é pior que usar a honra. Alguma vez tinham visto um gesto técnico deste? Para andar com fumo dos dois lados. Isto foi magnífico. Isto é a lesão da honra dupla. Eles é que não se aperceberam. Nunca se esqueçam disto quando quiserem expelir fumo. Muito bom. Portugal, isso, vai. Acendi um cigarro, dou a volta à cabeça. Entro no carro, espero que a hora começa. A hora que começa a minha alegria. A hora que a noite faz sua magia. Acendi um cigarro, dou a volta à cabeça. Entro no carro, espero que a hora começa. A hora que começa a minha alegria. A hora que a noite faz sua magia. Faz-me dançar, esta noite só quero sair. Não me deixes parar, esta noite só quero é curtir. Curtir. É verdade, não é? Acho que não há grandes dúvidas a respeito do vencedor desta categoria. Eu só não sei se virá o Scooby-Doo também. Mas acho que... Curioso, como há vídeos que não nos cansamos de rever. Não, não. Eu já vi para cima de 20 vezes. E surpreende-me sempre. Tanto quando aparece o pequenino, como depois o Scooby-Doo à escala real. Incrível, incrível. Incrível, de facto. E gostava de saber como é que isto aconteceu, não é? Se calhar vamos conseguir saber. Eu penso que não há dúvidas. A vencedora é Maria Leal. Chamamos ao palco Maria Leal. Maria Leal, eu não consigo... É caso para dizer Maria Leal aqui só para ti. Onde é que era isto? Onde é que era isto? Isto é assim, eu vou-vos contar esta história. As pessoas pensam que é de propósito, não é? Isto não foi porra de concerto nenhum. Estava eu com o meu namorado a passear no Porto, liga-me um amigo meu que é dono do stand e diz assim, ó Maria, o nosso stand faz não sei quantos anos, não me recordo, será que podes vir aqui só para cantar os parabéns? Nada estava previsto cantar. Aqui, como eu adoro cantar, levo sempre uma pen comigo. Uma pen. Aliás, trouxeste uma pen hoje. Eu trago sempre uma pen. E então, olha, pronto, a música era nova, vamos pôr a música... Foi o Scooby-Doo, olha, foi o que foi. Pronto. E o DJ? Era o dono do stand? Era irmão. Não vos digo nada. É assim. É incrível, não devias deixar aquele animador. Não devia mesmo, porque é uma pessoa que agora manda-me sempre vídeos, mas das coisas mais horríveis que alguém pode ser. Vocês não imaginam. Ninguém diria. Ninguém diria. Mas tem um pronto. Jogo de braços impressionante. Pareceu-me tão sensato na sua atuação e, no entanto... Olha, mas ele estava tão crente naquilo que estava a fazer. Valeu. Estávamos todos nos carrosséis, até eu alinhei mais uma voltinha. E pronto. Maria, curiosamente, eu não sei quantas visualizações é que tem este vídeo, mas sei que o teu último vídeo já passou 500 mil de visualizações. Sim, 500 mil em 48 horas, feito com o Jaimão. É um trabalho meu e do Jaimão. Palmas. Está a bater os recordes todos. Foram trabalhos árduos, é um menino que temos nas nossas mãos, eu e o Jaimão, o mérito é meu e é dele. Em 3 dias conseguimos fazer a música e o videoclipe. Em 3 dias. A gente pôs aquela alma da manhã, ficou logo em primeiro lugar. O teu primeiro sucesso, quantos dias é que demorou a fazer? O primeiro... Foi só ir ao Goxa, não é? Foi só ir ao Goxa e também bateu recordes. Com aquela dança que até hoje não consigo fazer a porra da dança. Eu adorava tanto, mas não sei, juro. Bom, de qualquer das formas, a Maria Leal está aqui, não foi propriamente combinado, mas hoje à ela tarde adora falamos, cantar, por isso... e já que vinha de caminho, eu disse-lhe que se calhar podias cantar a música que está a fazer grande sucesso no YouTube. Claro que pessoas sim. Querem, pessoas querem. Maria, antes de cantar, só perguntar-te uma coisa. Tu no Dialetos de Ternura disseste que de certa forma era inspirado num livro do Lobo Antunes. Há alguma inspiração especial para esta de agora? Não, é assim. Eu quando falo no Lobo Antunes é assim. Eu, quando foi o livro dele, eu andei, portanto, o último, na altura foi para aí há 5 anos atrás ou 6, andei a acompanhar o Lobo Antunes. E muitas pessoas perguntaram, Maria, mas o que é o entroncamento? Eu raio esta parte, sei lá, eu porque não fui eu que fiz a música, o que é que vou dizer do entroncamento? Olha, é aquilo que as pessoas quiserem pensar. O entroncamento pode ser uma cidade, pode ser um entroncamento sem fim. E os livros do Lobo Antunes é um bocado assim. Cada pessoa que lê um livro do Lobo Antunes, cada pessoa tira a sua própria interpretação. Portanto, eu adoro o Lobo Antunes. É um livro que eu tenho sempre em cima da minha mesa de cabeceira. Qual livro? Qualquer uma dele. O Elefante, gosto imenso do livro dele, que tem. Foi aquele que eu segui. E é um livro que nós podemos ter e que passado 2 meses voltamos a ler. É assim que eu interpreto. Aprendam. Embrulhem. Maria Leal. Sempre com um livro de Lobo Antunes na sua cabeceira. Bom, mas agora ela aqui vai cantar o tema que está a fazer grande sucesso e que se chama... Vamos curtir o verão. Vamos curtir o verão. O verão é nosso, desculpem. Agora estava distraída aqui com esta música, curtir a noite. O verão é nosso. Tem que ser da Maria Leal. Eu tenho que dar sempre barraca. Se eu não der barraca, esqueçam. Claro, mas agora tens aqui o teu monstro e é já com o teu monstro que vais cantar esta música. Vamos a isto, público. Uma salva de palmas para Maria Leal. Atenção que a primeira parte é o Jaimão a falar. Posso pôr aqui? Pode, depois já te damos. Vamos lá. Eu quero ouvir isso, é? Clamam com la mano, mais um hit para toda a gente. Este é o beat do verão. Todo el mundo lo va cantando. Argentina, México, Paraguai, todos comigo, reconhecer melhor. Coragem e sem fazer playback. Isso foi forte, estou até cansada depois disto. O refrão fica no ouvido, fica, não é? Fica. Vai, vai. Todo o meu cérebro está com vai, vai, vai. Já não nos larga mais. Curiosamente, a próxima categoria tem a ver com este momento. É a categoria Música do Ano. Precisamente. Vamos a isso? Vamos. Será que Maria Leal está nomeada? Não tem nem evidências, nem momentos, nem fatos, nem provas. A não ser, uma escuta aqui, uma escuta ali. Uma escuta aqui, uma escuta ali. Uma escuta aqui, uma escuta ali. Nenhum, nenhum. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal a rádio? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal a rádio? Abre as asas do sonho, tens todo o futuro para saborear. Solta-te, liberta-te. Não há nada melhor depois de um pesadelo poder acordar. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Luciana Abreu. Ana Malhoa. Vai, vai, chuva, feijoada sem feijão, e sem tomate não é feijoada. É sempre uma categoria muito forte. Às vezes penso o que é que seria desta cerimónia sem a CMTV, sabes? Não, sim, havia, sim, quase imagens. Era rápido, era uma cerimónia aí de 9, 10 minutos. Era, sim, era isso. Sim, sim, sim. Felizmente existe. O vencedor desta categoria, ou a vencedora? É vencedora, podemos, é vencedora? Podemos adiantar isso, sim. Será que é Maria Leal? Já cá está. Portanto, recebe dois prémios, não é? O Toy já está, já em está fora. Em termos de logística... Era prático ser a Maria Leal, mas não é. Na verdade, muito não em é. Cima da hora, esta última da Maria Leal. Mas é? Fica no ouvido, vai, vai, vai, vai ser a canção oficial deste Ano dos Monstros, não é? E do verão. Eu gostava que as pessoas saíssem hoje a cantarem a canção da Maria Leal, não? Quero ver pessoas a saírem, vai, vai, vai. A vencedora é Ana Malhoa. Eu sei que era incrível a Ana Malhoa vir receber este prémio até à última da hora. Ela esteve mesmo isto para é vir. Isto é verdade, ela esteve para vir. Mas depois houve um amigo que lhe ligou, tinha um stand no Porto, e ela teve que... E ela está a fazer justamente essa viagem. Mas, contudo, ela enviou-nos um vídeo. Alô! Sou oficialmente monstra. Obrigada por este prémio. Vencedora do Monstro do Ano 2018, viram ao contrário, Ampulheta. E obrigada a todos os monstrinhos que estão aí a ver. Quero um beijo para todos e porta-te bem, Alvin. Tchau, beijinhos. Obrigada. Senti isto... aqui uma certa cumplicidade com a Ana Malhoa. Viste, não sei. De olho. Se queres, pode... contar alguma coisa, não podes, sei, né? Não sei, mas está solteira. E sabe fazer a ampulheta. Pensa nisso. Estou a pensar neste momento. Ana Malhoa. Olha, já tivemos a atuação da Maria Leal, mas as atuações musicais não ficam por aí, não é? Temos é mais uma surpresa. Temos alguém que vem justamente do sítio onde eu nasci, Mafamude. Bela terra. É o David Bruno, que muitos conhecem do conjunto Corona. Mas que aqui se apresenta a solo, uma espécie de cantor romântico de Mafamude. Uma salva de palmas para David Bruno.